Bem, foi um prazer estar convosco. Esta noite vimos Ethan Williams a cantar com toda a alma com a Shakira e a gravar um disco com uma editora. Palmas! Uhul! Parabéns, Ethan, a sério. Vemos por aí. Bom, vamos ter de nos despedir destes dois miúdos adoráveis que vão ter uma bela carreira pela frente, desde que não envolva cantar. Muito sinceramente, nem cantei o parabéns a você. Na próxima semana, no Cantar com as Estrelas, três novos candidatos vão poder gravar um disco e ganhar a oportunidade de cantar com esta jovem sensação. Quem é ela? Eu, Ana Montana. Uhul! Até para a semana. Vocês vão adorar a festa. Ainda nem acredito que vais ser a estrela do Cantar com as Estrelas. Isso vai tornar a Ana Montana na pessoa mais fixe de todas. Deve ser tu. Malta, más notícias. A lista anual dos fixes de Amber e da Ashley já saiu. Isso explica tudo. Deixa ver em que lugar é que ficámos este ano. Continua. Continua. Vá, salta para a última página. Oh, ficámos no último lugar com o Totó do Danny. Será que eu ouvi alguém falar de mim? Deixa, não olhes, não olhes. Bom, tenho de ir. Onde é que tu vais? Olha, eu finalmente consegui estar entre os 100 primeiros e nem pensem que eu vou falar com o pessoal da última página. Não implorem. Vemo-nos à noite. Cada vez que este rapaz abre a boca, não sai nada de jeito. Oh, é, olhem pessoal. Estão aqui duas falhadas da última página, no seu habitat natural. Oh, que triste. Ainda a comer, como se tivessem algum motivo para viver. Oh. Pronto, já chega. Ouçam, esta lista é tão totó como as pessoas que se lembraram de a fazer. Vá lá, pessoal. Vamos mostrar à Amber e à Ashley que elas não podem dizer quem é fixe. Vamos rasgar esta lista e já! A Miley! Não me digas que se foram todos embora. Eu estou contigo, minha! Ele devia estar depois de nós! Liguem à lista, mas há muitas pessoas decentes com força suficiente para pensar pela sua própria cabeça. E são essas pessoas que eu quero ter como amigas. Como a Sara. Olá, Sara. Olá, malta. Ouve, Miley. Tenho muita pena, mas já não posso fazer par contigo. Hoje, depois das aulas, tenho de ir ler aos invisuais, servir pontos na doação de sangue e limpar os caixotes do abrigo animal. Espera aí. Olha lá, Sara, tu ontem foste ler para eles. Eu aceitei um turno extra. Turno extra? Isso é uma treta. Tu estás a dar-me para trás porque eu sou a última da lista da Amber e da Ashley. Não é nada. Oh, não. Vem, Amber. Desculpa, eu sou caridosa, não sou parva. Ok, adeus. Boa. Até a Santa Sara nos abandonou. Amber, tens de vir à minha festa. Se tu não fores à festa, vai ser um enorme fracasso. Oh, nisso tu tens toda a razão. Mas a minha mãe arranjou-me uma audição para cantar com as estrelas. E se eles tiverem bom gosto, eu vou cantar com a Ana Montana no sábado à noite. Ok, bem, eu vou à casa de banho. Já não me vejo ao espelho há mais de meia hora. Olha, se calhar não conseguimos livrar-nos da lista idiota, mas eu posso fazer com que a Amber nunca chegue a cantar com a Ana Montana. Posso garantir que ela vai cantar. Não vais fazer isso. Às vezes há que pagar na mesma moeda. A Amber gosta de gozar com as pessoas e ela vai ficar a saber qual é a sensação. Oh, boa. Assim que o mundo a ouvir cantar, ela vai ficar no fim da sua própria lista. A Amber parece a minha porca Luane depois de ter dado à luz a primeira ninhada. Não dá para acreditar. Pois não, ela é horrível. Não, não dá para acreditar que tiveste uma porca chamada Luane. Ele chamava-se Lu antes de ter tido os filhotes. Somos um filme, sou amigo. Somos um. Somos. Ei, Danzig! Pode dizer ao seu cão para guardar as suas opiniões? Oh, o Oscar está a incomodá-lo, Stuart. Está! Assim é que é, Oscar! Meu Deus, por favor, fale parar! Obrigado. E quanto aos palavrões que disse quando estava a guiar, cortaram uma faixa. Ei, pai! Finalmente consegui que o cão parasse de ladrar. Peguei no bife que estava no frigorífico e atirei-o para lá da cerca. Tu estás a falar daquele bife que eu temperei e que esteve a marinar 48 horas? Não. Do outro? Jackson Rod Stewart. Eu cozinho, eu limpo, eu farto-me trabalhar. E onde é que está a minha recompensa? Ei. Olá, Stewarts. O Oscar quis vir agradecer o bifinho. Oh, e para a próxima pode vir acompanhado com batata frita. Oh, assim é que é, bebê. E nada de natas. Provocam-lhe gases. Tenha lá calminha. Isto é pior do que o cão a ladrar. Jackson, que é isso? Hey, olha só para isto, pai. Peguei numas colunas de concerto da Ana e coloquei-as no quintal do Danzig. Da próxima vez que o cão ladrar, ele vai descobrir que eu ladro muito mais alto que ele. Tu achas que isso vai resultar? Só há uma forma de sabermos. Oh, olha, ali está ele. Tu queres fazer as honras? Claro, com todo o gosto. Parecia um cão enorme, não parecia? Oh, yeah. Bem, mas qual é a ideia do cão agora? Ei, hey, afasta-te dessas colunas! Baixa a perna, meu! Baixa a perna! Baixa a perna, meu! Enfim, pode estar escuro, mas ao menos está sossegado. Oh, sim, sim. Assim está muito melhor. Au! Queimbra! Eu devo ter treinado muito a noite passada. É melhor irem andando sem mim. Eu vou sentar-me numa mesa qualquer, ao pé de umas pessoas quaisquer, até a dor desaparecer completamente. Eu tenho saudades vossas. Oliver! Não olhem para mim diretamente. Bom, já conseguiste falar com os produtores? Eles vão mesmo deixar a Amber entrar no programa? Ei, como vai isso? Acabei de ter uma queimbra. Se não vais olhar para nós, também não te contamos. Sim, e é mesmo giro. Oliver! Está bem? É assim, para além dele entrar no programa, adivinha quem é que lhe vai dar a boa nova? Olha, isto vale mesmo a pena. Eu sei, eu estou só à espera da melhor garfada de salada. Esta foi mesmo boa. Cá vai. Escondam-me. Estou. Amber, é Ana Montana. Nojo! Os produtores pediram para ligar-te e dizer que tu és um dos três sortudos que vai atuar comigo no Cantar com as Estrelas. Olha, eles depois vão te ligar. Estou ansiosa por conhecer-te. Obrigada, obrigada. Muito, muito obrigada. Oh, não me agradeças. Tu bem mereces a oportunidade que vais ter. Tchau. Ei, hoje são todos. Eu vou cantar com a Ana Montana no Cantar com as Estrelas. Bem. Agora, quem é que quer ouvir a canção que eu vou cantar no programa? Toda a gente quer ouvir. Bem, já que insistem, quer dizer... Cantar, brincar, eu sei que vou singrar. O mundo vai me ver. Parabéns! Mas então... Ela canta. Disseste? Disse, pois. E agora? Então, quem é que estava a cantar na casa de banho? O outro lado, o outro lado, o outro lado de mim. Já não tínhamos feito um acordo? Não cantas, só bates palmas e estalas os dedos. Esperem, vamos acalmar-nos e tentar ver o lado positivo da cena. Não estou a ver. Nem eu. Está muito difícil. O outro lado, o outro lado, vais ver que está aí. Oh, o outro lado, o outro lado, o outro lado de mim, yeah! Está fantástico, Ana. E depois disso vai ter de abraçar a Amber Addison. O Brian vai sair-se com uma suposta graçola. Tente rir-se. Vai ver que não custa mesmo nada. Não se preocupe, já estou habituada. O meu pai vai buscar as graçolas aos pacotinhos de açúcar. Pois é, já está um passo à frente do Brian. Olha, deve ser aqui que ficam os falhados. O chão está manchado de suor e de lágrimas de tristeza. Lola, és capaz de te concentrar. A Amber tem possibilidades de vencer. E se vencer, aquela lista vai ser o menor dos nossos problemas. Temos de fazer alguma coisa. A quem o dizes? Oh, isto é o máximo! O que é isto? É o princípio do fim. Nós entramos pelo fumo, a Amber canta muito bem e depois tu e eu ficamos no fim da lista fixe até sermos velhinhas. Já vamos estar com o cabelo azul, a jogar no bingo e a fazer crochê. Talvez sim, talvez não. Qual é a tua ideia? Lembras-te da explosão do meu vulcão na feira de ciência do ano passado? O vulcão Santa Lili? O pessoal andou a deitar lava do nariz durante uma semana. Se eu consigo fazer isso por acidente, imagina o que posso fazer à Amber de propósito. Estou a imaginar. Estou a gostar. Olá, pai. Cumprimenta aqui o Rocky. Olá, Rocky. Quem é que é um cãozinho lindo? O que é que tu estás a fazer na minha casa em Malibu? Pedi emprestado a um amigo. E depois convidei o Dom de seguir o seu guincho anão para brincar. O guincho vai delirar quando vir o nosso bicho papão. Ai, vai, vai. Filho, eu gosto tanto daquele cão irritante e anão como tu, mas não quero que ele seja engolido. Não te preocupes, pai. Eu tenho a trela presa ao meu pulso. O Rocky não vai a lado nenhum. Bem, se tu achas que ele vai mesmo assustá-lo, acho que vale a pena tentarmos. Então, Oscar! Oh, o pequeno Oscar está com medo. Não propriamente. Muito obrigado, Stuart. O Oscar precisava de fazer exercício. Pois, você também. Você também! Você também! Você também! Você também! Você também! Você também! Bem, Rocky, para! Para, para, para! Oh, oh não! Força! Produz-te toda, Madame Lista Fixe. Tu vais ter um problema com a maquilhagem que toda a gente vai descarregar da internet. Mas ela não se vai magoar, pois não? Só no orgulho. Todos vão ver. Não se pode esconder. Vai ser de morrer. Vai sofrer. Terminaste? Não te esqueças. Tu passas pelo vermelho, ela passa pelo verde. Porque ela é má. Como a rainha má. Já terminei. Que tal é que eu estou? Estás linda. Eu nem acredito que vais cantar para 30 milhões de pessoas. E isso é só na América. Ainda há o Canadá e a Europa e a União Soviética. Olha, Ashley, para de dizer baboseiras. A reunião soviética é na Europa. Não sabes que eu sou péssima à geologia? Desculpa, Ashley. Eu estou nervosa. Então não estejas. Esquece o facto disto ser em direto. Esquece que se meteres água, toda a gente no planeta vai rir-se da tua cara. Tira essas coisas da cabeça. Não estavam na minha cabeça, mas agora já estão. Ups, desculpa. Dá o teu melhor. Olá, Amber. Estás pronta para a tua atuação memorável? Ana, eu não sou capaz. Eu não consigo ir para ali. Ei! Ei! Vais ver que vai correr tudo bem desde que passes pelo arco verde. Percebeste? Arco verde! Oh, não, não, não, não. Não, eu vou meter água. Eu tenho a certeza que vou meter água. Calma. Eu às vezes também fico nervosa. Mas há duas palavras que me fazem ir em frente. Arco verde! Então até já! Ei! Vá lá! Põe-te em posição! Vai explodir de alegria! Tu não estás a perceber. Eu não quero que gozem comigo outra vez. Outra vez? Quando é que alguém gozou contigo? Bem, eu sei que é difícil de acreditar, tendo em conta como eu sou linda agora. Mas, quando era criança, eu era a totó da caixa de óculos. Aquela que todos estavam sempre a atazanar. Ai sim, eras muito totó. Por acaso não tens uma fotografia contigo? Para eu poder compreender melhor aquilo que sentes. Não, queimei-as todas. E tenho sempre medo que isso volte a acontecer. Ouve, então é por isso que tu agora gozas com os outros? Porque foi o que te fizeram quando tu eras mais nova? Sim. Sim, é isso. Mas tu não devias fazer isso. Não percebes? Quando se paga na mesma moeda, os problemas não se resolvem. Eu sei. E agora vou meter água à frente da América, da Ásia e da União Soviética. Queres dizer Rússia? Oh, pá, o quê? Lá também nos vêem. Olha, ouve. Se eu te prometer que tu vais sair-te lindamente, tu vais ser melhor pessoa. Prometes-me isso, Amber? E que compras um globo? Sim, mas tu consegues fazer isso, Ana? Posso garantir-te que vais ter uma aparência bem melhor do que a minha. Posições! Oh, não! Ei! Vai correr tudo bem. Agora passa pelo arco vermelho. Mas disseste verde. E agora digo vermelho. Faz isso antes que eu mude ideias! Ei! Lembra-te, melhor pessoa. Uhum. E compra um globo. Isto só comigo. E agora, a última concorrente de Malibu, Califórnia. Dê-me um aplauso para Amber Addison. Cantar, brincar, eu sei que vou singrar. O mundo vai me ver. Estou aqui e quase foi o fim. Um pouco não aguentava. Desculpa, se calhar exagerei no fumo. Não me digas. Eu tenho andado a pensar e sabem que mais? Não me interessa o que os outros dizem. Vocês são minhas amigas e eu vou sentar-me convosco. É, tudo bem, deixei cair os talheres. Oliver! Cuidado, minha amiga, ainda te descobrem. Isso é porque alguém fez com que fosse muito difícil tirar esta coisa. Não me culpes a mim, culpa a ciência. O que vais fazer agora? Para além da Amber ter ganho, vai gravar um disco esta semana. Só porque tu decidiste ser melhor pessoa. Detesto quando fazes isso. Ouçam, não se preocupem. Isto valeu tudo a pena. Acreditem em mim. Ashley! Ok, só palmas e estalar os dedos. Não interessa. Como já todos sabem, ontem à noite eu fui a vencedora. Mas antes disso acontecer, eu prometi uma coisa muito importante à minha nova grande amiga, Ana Montana. Então, valeu a pena? Tem calma. Por isso, eu vou tomar uma medida drástica quanto à lista. Espera, calma, Lily. Olha, Dani, apesar de seres totó, vais ficar à frente daquelas totós. Já não estou no fim! Embrulha! Continuo calma! Ora bem, não foi exatamente o que eu estava à espera, mas ela está a ser simpática com alguém. E desistes? Nem sequer vais tentar vingar-te? Oliver, é só uma lista idiota. E além disso, eu aprendi a lição. Quando se paga na mesma moeda, criamos mais problemas. Devias-me ter dito isso antes. Antes de quê? Eu preparei uma pequena surpresa para a nossa amiga Amber. Oh! Quem foi o espertinho? Vá lá, pessoal, não tem graça. Mas tenho de confessar que adoro vê-la de verde. No final a sorrirmos, vendo o sol que se vai pôr para nós como uma canção. Finalmente conseguiste calar aquele cão irritante. Obrigado, filho. De nada. Para a próxima, tira a gordura. Nós temos de manter a linha, não é, Oscarzinho bebê? Vá lá, o Oscar quer mais comida. Corta isso!